sou teu amigo, sim. Quando a vida corre mal e tu ficas só e sentimental, se só alguém que gosta é leal, tens um amigo aqui. Eu sou teu amigo, sim. Sou teu amigo, sim. Sou teu amigo, sim. Tem cheirinho que não tem, mas não há nada que eu não faça só por ti. Ficamos juntos até ao fim. Tu tens um amigo aqui, sou teu amigo, sim. Sou mais forte, nem sou mais inteligente que tu. Quando estou aqui, não sei, mas ninguém é mais amigo que eu e tu. Só nós os dois, pá. O tempo vai passar e sem nos modificar, a amizade não vai ter fim. Sou teu amigo, sim. Sou teu amigo, sim. Sou teu amigo, sim.